Metrotar 3152. Cristina. Possível seguir ao nível 300, ponto final. Te informe ao Centro Recife, frequência 12545, alterno 2685. 2545, alternada. Alterno 2685. 65, grata. E 5393, chame Recife em 12545, alterno 2685. 2545, 2685, obrigado. Tá 3170, sendo identificação, chega da Mari, desce para nível 050. 7050, da Mari, 3170. Autoridade de voz, táxi, 3170. Autorizado. 2170, autorizado descida para 2000 pés, ajuste na 017, exato final ILSX, repista 10, reporte estabilizado. Autorizado 2000, reportará estabilizado no ILS X-Ray, 3170. Trigono 70, estabilizado, X-Ray, 10. Sim, 3170, complete aproximação, chame a torre 1895. 1895, boa noite. Voador, voa 3170, passando a Serra Baixada, travado e resolve. 3170, autorizado pouso, vento caô. Pouso 90, a pista está seca? A pista tá seca? Tá considero úmida. E aos meia hora atrás, um gol pousou e estava úmida. Eu acredito que esteja seca, porém considere úmida. Fecha, obrigado. Zona 70 no solo, zona 0, a livrar à direita, chame o solo 211, ficha já tá seca? Negativo, você tá de 1, me dá uma olhada. Ok, ok, ciente. 211. Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette 612, ligado para mim. Controle Salvador, bom dia, 14220, passa 190 para 150 na Mari. Azul 4220, bom dia, chega na Mari, acende a identificação, desce para nível 050. 050 na pesquisa da Mari, Azul 4220. 4220, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, após estabilizado, ajuste 1-0-1-6. 1-0-1-6, reporte estabilizado, ajuste 4220. 5556, desce para 2000 pés, ajuste na 0116, autorizado final ILSXY na 0, rebote estabilizado. Para 2000 na 0116, controlar estabilizado, 3556. Estabilizado, azul 4220. Gente, azul 4220, companhia de aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 18, decimal 95, azul 4220, obrigado, Felipe, bom dia. Bom dia. Na 2520, desça para 3000 pés, ajuste na 0116. Espera, tá? Tarifa da restrição. Se ok, vai confirmar baixado e travado, tem livre pouso, azul 4220. Azul 192, aguarde o instante, copa é 370, Recife. Para cópia. Salvador Recife, nível 370, via pelo ISC 58. Decola da 1-0 com curva direita, correção, curva esquerda. Perfil da subida Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 8, aciona 5570. Para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reportar estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, reportar estabilizado 2530. Ligação, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, 4220, me tornar próximo. Bom dia, 4220, táxi Alfa e Kilo, pátio 3, provável posição 05. Alfa e Kilo até a posição 05, azul 4220. 05 do pátio 3, ok? Ciente, 4220. Salvador, 4555, 5556. bom dia. O trip 5556, o vento de 300 graus com 2 nós, o altímetro no 016. Cheque o trem, autorizado pouso na 10. Ele está com tudo abaixo checado, tem livre pouso na 10, 5556. A pista já está seca ou continua úmida? Ainda úmida, senhor. Ok, sim. Meia, esteja atento à pista úmida, ok? Boa noite, autorizado chegada a Mari, desse mantenha o nível 050, altímetro no 096. Localizador, 3520. Não. 3520, chame a torre no 895. 295, 3520, será que é bom? É. 908, vou ITAP. ITAP, 908. Salvador, 3520, IRS e a 2 milhas vem da Serra. O trip, perdão, TAN 3520, complete a aproximação, reporte o trem checado e aguarde pista livre para o pouso. Abaixado e travado, aguardando a autorização de pouso, TAN 3520. Cinco, no solo aos 3-1, ao livrar à direita, chame o solo em 1-2-1, decimal 1, e tenha uma boa noite. Livra à direita, chame em 1-2-1, decimal 1, 3-5-5-2, já. O vento é 290 graus com 2 nós, o altímetro no 016, autorizado pouso na 10. Livre pouso na 10, tá 3520. pousada inversa na Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, Taxi Rei da Pistana 0, reporta estabilizado. Gente, após ISAP autorizado 2.0.06 e ILS 4.9.01. Salvador, campo 5.0, ligou. 5.20, CN Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette 3. O 6908 pode manter a presente velocidade? Está a critério, é o número 1 na aproximação. Muito obrigado. Ado, mantém tudo permanente. A série de 2228, autorizado chega da Mari, voo de TAP, desça com a maneira ideal de descida para o nível 050, QNH 1-0 no meio. Quando não sente na meta, desce para 5.050, vai só, o passageiro 2228 na voo de TAP. ele é seu 6908. 6908, passou Duna, completa aproximação, chame a torre no 8, decimal 95. 2895, 6908, bom dia. Dos 28, após o TAP desça para 2000 pés, QNH 10 no meia. Autorizado em LSX, Rita Piscina 0, reporta estabilizado. Desce 2222, após o TAP, voa Duna, desce para 2000, e é para reportar estabilizado no final da 10. Então, se o nosso destino mais um pouco, razão, deve dar uma formação. Está bem na nossa flor, depois que a gente incrementa a descida 2228. Sim, 2228. Azul 6908, no solo aos 43, ao livrar à direita, chame o solo em 121 desse polo. Alfa Kilo, parque 84. Alfa Kilo, parque 84, 6908, boa noite. Próxima etapa, vamos fazer com 360. acabar de perder a altitude, a gente evitou descer com a razão normal por causa de informação. Então nós estamos fazendo a descida mais branda aí com a aeronave. Aí, através de trato, a gente efetua o 360. Gente, o número 1 na aproximação, efetua os 360 quantos forem necessários. Reporte na proa de Duna, 2228. 2228, a reportagem é para a Duna. Aí, se necessário, apenas um 360. Já incrementando nossa razão, a formação mais pesada já ficou para trás. Obrigado pela colaboração. Gente. Salvador, nós reprogramamos aqui a descida e vai precisar efetuar o 360. Está na proa de Duna aí, 2228. Gente, reporta estabilizado, 2228. É, reporta estabilizado, procedimento da ILS do Pista Médio. Sim, claro, alto, claro. Confirma se já terminou o reboque na posição 06? Positivo, já encostando aqui na posição. Pode considerar a pista livre. Gente, vou Fox. O número 62 da Gol tá livre pro pushback, pode pro taxa. Vinda Israel, Leda Mativa. Israel? Leda Mativa. Obrigado, vai. Soldou lá no localizador, o 2228, passei. 2228, chame a torre na 895. 1895, tem um ótimo semana desse jeito, até a próxima. 2228. Finalmente, até. Este é o 2228 da Passaredo, está estabilizado no ILS da pista no trem. 2, Passaredo 2228, avistado, cheque o trem. O vento de 290 graus com 2 nós, o altímetro no 0, 1 no 6, livre o pouso na 1 no 0.